Lado para o November. Segue o Boeing da companhia até o ponto 0195, ajuste altímetro 1195. Segue o tráfego da companhia, no ponto 0195, 1195. 67. Azul 4462, ingresso Juliette, portão 03. Ingresso Juliette ao 03, 4462. Paulo Salvador, boa tarde, eu posso mostrar o Salvador, boa tarde, está 3154, estabilizado o sinal 90. Já 3154, sim, a gente continua a aproximação, informa o Airbus da companhia alinhado cabeceiro 10, aguardando para a decolagem. Aguarde informação de pista livre, já 3154. Guarda pista livre, 3154. Esse controle agora, 119.8, tem um bom voo. Controle 198, gol 2817, obrigado. Tango Eco Zulu November no solo aos 22, prossiga o táxi em frente, ultrapasse o eixo da Papá, realize 1-80 e aguarde para ingresso no 45. Já postou notificação 5, confirmando o local sobre o voo, é Farol da Barra. Após, prossegue o setor nordeste, afastando 5 milhas. Gente, Papa Romeo, Serra do Eco inicialmente prossegue com o Proaçu, por quê? 150 graus, 08 nós. Está iniciando 3567. Azul 2794, autorizado pushback e pode prontar. Autorizado e aportará. O Papa Romeo, Sierra do Lueco, pronto, cópia? Pronto, cópia. Meu Sierra do Lueco, autorizado em rimar e rimar. Altitude de 510. Decola da RMAR em coordenação com a torre, direto com Proaçu, aciona no transponder 0145, controle Salvador 119.8. Decolando da RMAR com coordenação com a torre, transponder 0145, controle 119.8. Papa Romeo Sierra Zulu Eco confirmando Proaçu em coordenação com a torre, frequência do controle em 1.9.8. Proaçu, coordenação com a torre, 1.9.8 para o Papa Romeo Sierra Zulu Eco. Passarei 2231 para o táxi, com 62 a bordo, alterna Brasília com 5 horas mais 30. Papa Romeo Sierra Zulu Eco, confirme o PLB? Já fez. Acionamento e decolagem com a torre em 118.95, ajuste altímetro 1.0.7, Papa Romeo, Sierra Zulu Eco. 1.8.95, 1.0.7, autorizado táxi via Baixo 1 no Índia, ponto 0.0 torre, 1.118.95, ajuste altímetro 1.0.7. E para o táxi via Índia? Parque 1, Índia, ponto espera 10895, fazer 2231. Fala aquele Papagão, boa tarde, Papagango, Vitor, Índia, Juliette, prossiga. Aguarde cobra por gentileza, confirme o horário da notificação, Papagango, Vitor, Índia, Juliette. parado. Já 3154 no solo aos 26, libera direita, chama solo 121, decimal 1. Direita, solo 121, decimal 1, está 3154. Torre Google no 659, ponte 0 down no 0, pronto. Paulo Salvador, TAM 3154, boa tarde. 9 mantém o ponto de espera da pista 190. Vai bater no mesmo final. Papa Romeu, Sierra Zulu Eco, acione na RMA e chame pronto para a decolagem. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, pronto, cópia. Papa Tango Eco, Tango Índia, decolado aos 26. Autorizado, curva à esquerda, reposta liberando o eixo da 1028, corredor forte. Fala, Salvador, bom dia, gol 966. Gol no 966, por gentileza, aguarde cópia. Sim. Salvador, boa tarde, Papatango Oscar Golf Kilo. Papatango Oscar Golf Kilo, ajuste 10 no 7, está presente, autorizado, final da 17, reposta na curta final. Reposta na final da 17, está agilizado, o Oscar Golf Kilo. Desce Juliette, portão 09. Juliette para o portão 09, está 3154. Solo Azul 2714, está com 58 a bordo, autonomia de 5 horas e 10, alterna Brasília. Azul 2714, livre táxi via Pachum no Índia, ponto 010 Torre, 118 decimal 95. Ajuste de altímetro 10017. Pachum no Índia, 1895, ponto espera, 2714. 84. Tango Índia, dá presente, prossiga a corredor forte a 1.000 pés, chame o controle. 119 decimal 8, tem um bom voo. 119 decimal 8, o forte Tango Índia. Papa Tango Oscar Golf Kilo, já visual com a pista 17. Afirmativa, senhor. Gente, autorizado, pouso pistão no 7, o vento 1.50 graus, 089, Oscar Golf Kilo. Pouso no 7, Oscar Golf Kilo. Gol no 659, autorizado alinhar e manter, cabeceira no 0. Ali mantém, cabeceira no 0, agora no 659. Meu hotel Juliette Serra, mas já está pronto cópia, o Vitorinho de Juliette. Profício! Papatango Vitorinho de Juliette, autorizado Serra November, Chale Lima, Cairu, 1.000 pés, decola da 17, primeira curva direita, corredor Axé, acione 0160 no transponder, controle Salvador 1119, decimal 8. Volta o Márcio 0160, direita, 1420, 1498, 1420, 1498. Papatango Vitorinho de Juliette, confirme, seu AB. 01. Único a bordo, acionamento e o táxi, 1418, decimal 95, ajuste altímetro 1017. 017, é bom. Juliette, 264. Aquele cordial, boa tarde, para passar no Vitorinho de Juliette, para acionamento na lei. Vitorinho de Salvador, aquele cordial, boa tarde, para passar no Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, acione, chame pronto para o táxi. Gol no 659, livre decolagem, pistão no 0, vento 1 no 60 graus, 089. Livre decolagem da 10 Bono 659. Tower Epsilon 221 Alpha on ILS runway 12. Portugal 021 Alpha, continue your approach. Stand by, run navigated. 15 megabits, Portugal 021 Alpha. Oscar Golf Kilo, solo aos 31 no qual bate? Tá livre, à direita via Papá até a Baeté, frequência livre no corte. Oscar Golf Kilo. Torre, bom dia, boa tarde, azul 2714, ponto de espera número 2, pronto. Vamos para o parque, história de ajuda. Azul 2714, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 2714. Vitorinha Juliette autorizado, tá? Reposta no ponto de espera da Oscar. Reposta ali, ponto de espera. Júlio, 2, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Coral, Golf 677. Acione 5024, um transponder, controle Salvador 119, décima 8. Miss 08 knots. Decola na 10, Uptical, 021 Alpha. Outra aí, 27. Decolado aos 3-1 no controle agora, 119 decimal 8, tem um bom voo. 198 graus, boa tarde, aumenta o calmo. Consiga, pessoal. Modifique por gentileza o transponder para 5424. 5424, gente. Ah, o meu até o Gillette Serra, na escuta? Torne ao Papa Romeu, Serra do Eco. Do Eco na escuta. Gente, decolagem por conta e risco na RMA, reporte fora do solo. O Serra Azul Eco, ajuste 10 no 7. Vai reportar fora do solo. Serra Azul Eco. Alinhar e manter, cabeceira 17, Vitor e de Juliette. Passaredo 2231, no condições de decolagem assim que autorizado? Afirmo, 2231. Após o A330, alinhar e mantém, cabeceira 10, passaredo 2231. É, mantendo, 231. Oi, Salvador, boa tarde. Tá, 3835, ILS 7-8. 3835, boa tarde, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Aguarda, 3835. É, Portugal 021 Alpha on the ground, F33, turn right, taxiway Foxtrot, and call ground 121, decimal 1. Já vai, vai to leave via Foxtrot, thank you. Iniciando imediato? Ah, sim. Autorizado, vento 160 graus, 099, Vitor Índia Juliette. Já como? Serra Azul Eco decolado aos 34, mantenha o setor norte a 2 milhas da cabeceira no 7, aguardando para o cruzamento do eixo da 10. Tá fora do solo, Zulu Eco. Mantenha o setor, aguardando para o cruzamento do eixo da 10, Serra Azul Eco. Tá, Matheus, setor norte, aguardando o cruzamento do Eco. Passarido 2231, no livre decolagem 10, vento 160 graus, 099. Livre decolagem, passarido 2231. 4, confirme o VB. 02 aborto. Positivo, a gente vai afastar um pouco posteriormente para o autorizado para o farol da barra e para a região do Bonfeiro Suboso. Vou coordenar com a torre para fazer esse teste. Se não pegar, é porque não prestar, tá? Jan 3835, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós. Primeira posição, 3835. Confirmando, prossegue para o cruzamento do estudão no zero, Gerso Eco. Autorizado, comando. Está presente, autorizado, proa da cabeceira 17, aguardando para autorização de cruzamento. Serra Azul Eco. Alinhando a noite da 17, está avisado o tráfego na final. Aguardará o cruzamento, é o Azul Eco. Juliette Serra, boa tarde. Acione e chame pronto para o táxi. Aparelho 2231, decolado aos 36, controle 119.8, bom voo. 198, parceiro azul, 2231, boa tarde. É positivo, 021 Alpha, approaching Juliet. 121.11. 11, boa tarde, Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha, o mensagem vai a Juliet. JT 11. Juliet for 11 at Portugal 021 off. Ciente na vertical da seção 97, apontada liberando o Zulu Eco. Oi, Salvador, boa tarde. É o Azul 2711, passando externo no visual. Continue a aproximação, aguarde pista livre, o Azul 2711. Olha. Jan 3835, solo aos 37, direita 121, decimal 1, solo. 2711 para informação, tráfego Robson 44, cruzou o eixo da 10, comprou a Sul, não interfere com seu pouso, autorizado pouso na 10, vento 150 graus, 079, Azul 2711. Azul 271 visual com tráfego e também tem anti-queda, autorizado pouso na 10, não consegui copiar o vento. O vento 150 graus, 08 nós. Copiado, obrigado. Livrou o eixo da 10, já resolveu o eco, já mantendo a série em Itapuã. Gente, inicialmente confirmando, vai manter a vertical do farol de Itapuã, o Serra Azul Eco? Afirmo por 2 minutos só para teste do transponder. Gente, então mantenha a frequência da torre na vertical do farol e reporte para afastamento. Para afastamento, Azul Eco. Pode confirmar aí como é que recebe? Ainda normal. Golfo 677 até o bichão. Down, destination 6227, push back on position 13. Destination 6227, stand by, push back and start up. Correction. Stand by for push back. Stand by for push, destination 6227. Stand 3835, Juliette, gate no zero. Juliette, gate no zero, stand 3835. Agora, alinhar e manter, cabeceira no 0, 27 no 4. Vem manter, obrigado. Azul 27, 1-1, no solo 40, direita 121, decimal 1 no solo. 21, decimal 1, direita, obrigado, 27, 1. Quer dizer, Usando a linha A e decolar, pista 17, o vento 140 graus, 10 nós, Hotel Juliette Serra. Quase 66, Índia, ponto 0 no 08, decimal 95, ajuste ao dia 0 no 7. Detalhe que a Índia está o ponto 0 da 1 0, 2, 2, 9, ajuste 1017, igual 9, 66. Alfa 27 no 1. Alfa 27 no 1, taxi Alfa, quilo 43, 4 Lima. Alfa, quilo 6327. Confirmada o Xenar 6327? Firmo, pronto para pushback acionamento. Aguarde o número 2, o Xenar 6327. Aguarde. 1966, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera da 10, bom 966. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, decolado aos 4-1, chama o controle agora. 119, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado. Azul 2714, decolado aos 43, controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, boa tarde. Controle, Papa Tango Whisky Yankee Uniforme. Papa Tango Whisky Yankee Uniforme, final da pista 10, confirme a intenção de pouso 10 ou 17? Confirmando, torre cancela da presente para circular para 17, procedimento circular para 17. Gente, o Papa Tango Whisky Yankee Uniforme confirmando, não cancela o instrumento, circula para a cabeceira 17, confirma? Positivo. O Whisky Yankee Uniforme, reporte ingressando no final da pista 17, curva à esquerda da presente. Camará, Whisky Uniforme. Salvador, boa tarde, Papatango, Papatango Eco, Charlie Eco, livre acionamento, fase 5, reporte, pronto para o táxi. Voo 1966, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus, 09 nós. Alinhar linha e decolar, voo 1966. final da 97, bastante chegado, isso que é que informa. Gente, Papatango, isso que é uniforme avistado, autorizado pouso pista 17, vento 140 graus, 109. Uniforme. Salvador, Papatango, Salvador para Maceió, alternado do Recife, com 2 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, está confirmado. Aguarde para o táxi, vai puxar ali. Voo 1966 decolado aos 47, controle 119.8, tem um bom voo. 119.8, obrigado, bom trabalho. 1966 confirmando o transponder 5443. I-1017, I'm 6227. 443. Corrigindo então, 5443, grato. Bom voo. Whisky aqui uniforme no solo aos 48, confirmando o bate. Autorizado o backtrack, táxi via pista, reposta liberando via Papá até BTA. Oxirame 6327 ao sol. Prossiga, sobe, né? 3372. Autorizado, pushback, reporte para um táxi. Autorizado, reportar a táxi, chegando na 327. Charlie Eco, me escuta? Escuta. A aeronave agora ingressando no pátio 5, vai prosseguir para o hangar da EBTA. Após o ingresso do tráfego, autorizado prosseguir o táxi e reporta no ponto de espera da Papá, o Eco Charlie Eco. Volta para trás, chegou após, reportará a Papá, o Eco Charlie Eco. Uniforme, então, Ocean Air 6227, maintain hold point. Maintain all in point 6227. Ocean Air 6227, cleared line up and take off. Runway 10, the wind is 170 degrees, 10 knots. Yeah, I'm going to take off runway 10, and I'm 6227. São Salvador, muito boa tarde, Zul 4118, solicitação, confio 360, informação Mike. Zul 4118, prepara um soldado por Elestra, aguarde cópia. Guardando Arbor Elefa, azul 4118, já se escuta. Tente o Eco Charlie Eco, mantém a posição. Contact, estamos com 104, 104 a bordo, 2 horas 56 minutos, alternativa Salvador. Fechando 6327, livre táxi, abate 1 no Índia, ponto 010 torre, 118.95, ajuste altímetro 1097. Ponte 0 no 0, 2369, fica ajustado no 0 ou no 7, eu chamo 6627. Índia, o ajuste 10 no 7, reporte ingressando final da pista 17, baixo travado. Ocean S6227 airborne at 52, call now Salvador departure 119.8, have a nice trip, sir. 19.8, have a nice day, bye-bye, 6227. Mantenha a posição devido a tráfego Papa Alfa 34, o Seneca já ingressando no final da 17 para pouso, o F Charlie Echo. Papa Tango Vitor Kilo Delta, prossiga. Centena? O Papa Tango Vitor Kilo Delta, confirmando o seu navegador de Oscar Cipó e confirme a radial de saída. Aguarde um instante, cópia o Papa Tango Vitor Kilo Delta. Quatro um nono, meia cópia. Afirma, azul 4118. Pronto, cópia. Pronto, cópia. 4118, autorizado com fins, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita, saída árvore, lefa, após voa direto, Tozop, Tango, Óssea, Sierra, Oscar, Papá, Upper Zulu 21, UTGI, Upper Zulu 21. Acione 5471 no transponder, controle do Salvador 119.8. Aqui autorizado 360, confim. Saída é Arbor Elefa, decola da 10, primeira curva à direita. Após Elefa, voa Tozop, recepcionou Upper Zulu 21 até UTGI. Acionado 5471 e 119.8, controle, azul 4118, portão 3. Azul 4118, correto cotejamento, pode ir para o pushback. Amaral, azul 4118. Tá 3155, pronto, cópia? 3155, prossiga. Tá 3155, autorizado Guarulhos, nível de voo 320, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, LE da transição mótica, depois o 10. Após que for na rota do plano. Acione 5431 no transponder, controle do Salvador, 119.8. Está 3155 ciente, está autorizado o nível de voo 320 para Guarulhos. Decola da pista 10, curva na direita, no perfil da subida da El Leda Motiva. Aciona 5431 e o controle em 119.8. Está 3155. Estamos na posição 09. Para 3155, apenas confirmando após o mote, vai interceptar o Pesulu 10 e segue conforme a rota do plano. Após o mote, vai interceptar o Pesulu 10 e prossegue conforme a rota. Está 3155. Está 3155, na posição 09, reporte quando pronto para o Chibete. Reportaremos, obrigado. Está passando o Pesulu 10, por favor. 738, com a informação hotel, autorização com 380. 1738, a várias cópias. Qual é o Rodeu? Está passando o Victor Kilo Delta, pronto, cópia. Índia Oscar, nível 090. Decola da 17, primeira curva esquerda, subida no altar, após direto. Adicione 5452 no transponder, controle Salvador 119, décima 8. Tango Vitor Kilo Delta, correto cotejamento, confirme o PLB autonomia. Gente, informe a torre, transfere a mesma, 118.95, ajuste altímetro, 1017. Terra Azul Eco, solo aos 5-8, frequência livre, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Gente, mantém a posição, o Eco já leva. Consciente, o Papá Triplo Romeo Golf. Autorizado São Paulo, nível 200, decolo da 17, primeira curva direita, saída da El, Coral, Golf 677, Ilhéu, a Whisky 1, após conforme a rota do plano. Acione no transponder, 5441, no controle Salvador, 119, décima 8. Autorizado São Paulo, São Paulo 220, da El Coral, da fora da 17, curva direita, 5441, no transponder. Não, meu Golf, apenas confirmando após o Coral, intercepta Golf 677, segue conforme a rota do plano. Após Coral, Golf 377, após Coral. A Patrícia Romeu Golf, transfere a torre 118, decimal 95, ajuste ao título 107. Olá, Chané. 6355, centro da Mike para autorização de tráfego. O Chané 6355, aguarde. Qual é o número 2? É. Gol 1738, cópia. Mais curta, 732. Gol 1738, autorizado com fins, nível 360. Decolo da 10, primeira curva direita, saída Árvor, Elefa, após voa direto Nítibo. November, Índia, Tango, Bravo, Oscar, Pedro 21 no Tigir. 5476, transponder, controle Salvador, 199, décima 8. 738, autorizado com fins, nível 360. Decola pista 10 com curva à direita, saída Árvore, Elefa, direto Nítibo. Número 21 e o Tigir. Transponder 5476, controle 1198. Gol no 738, correto, cotejamento, reporte pronto, pushback. Batalhão. 198, obrigado, tá bom. Kilo Delta livre acionar, chame pronto para o táxi na Baeté. 04. Pronto, qual é 355? Telemetria 355, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, rota, eu fiz o 10, Papa Alfa Índia, direto Umbadia, depois 144, Pagog, decola da 10, primeira curva direita, na subida da El, Leda, transição morte, voo transponder 5474, controle Salvador, 119.8. Trans para Guarulhos, livro 360, Zulu 10, Pai, Umbadia, Zulu 44, Pagog, perfil de saída da El, Leda, Motivo da 10, aponta curva direita, transponde 5474, chama 119.8, Xenair 6355. Xenair 6355, correto, desejamento e corte pronto pushback. É, integrado. Para pushback, acionamento Azul 4118, está no portão 3. Azul 4118, autorizado pushback, pode plantar. Autorizado, mexe com a pronto pushback 4118. São Salvador, Oceania 6314, ciente da Mike. 6314, pronto, cópia? Pronto. Dado o pouso pistão no zero, vento 150 graus, 08 mais. Decola da 10, primeira curva esquerda, subida Momo, Kog, Bunemin, transponder 5505, controle 119.8. 340 autorizado, decola da 10, curva esquerda, 06 da Momo, eu percebo 20 Eurovia, 5505 no transponder, controle 19.8. Xenia 314, confirmando sua saída, Momo, Cógigo, após Nenim. Só que copiado, Momo, Cógigo, Nenim. Sim, é Momo, Cógigo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, após Nenim. Reporte quando pronto, pushback, Xenia 6314. Copiado, Momo, Cógigo, Nenim, chamará no 08. Solo, boa no 738, aporta 15 para o pushback, tá? Bomba 738, está autorizado o pushback, pode ir para o site. Autorizado, chamará para o aguarde para o táxi, fica a Filadelfia. Romeu Juliette Romeu após o pouso com o Pátio? Pátio sim, senhor. Romeu Juliette Romeu. Gente. Patango Romeu Juliette Romeu autorizado. Pouso pistão no 7, vento 160 graus, 07 nós. Olhando pouso pistão no 7, o Romeu Juliette Romeu. 1620, solo ao 05, libera a direita, solo 121, decimal 1. 121, 020, boa. Salvador, boa tarde, João 620, libera o óbvio. João 620, táxi de Alfa, repórter centro da Juliette. De Alfa, centro da Juliette, 620. Táxi Azul 4118 com 114, 2 horas e 55 em Galeão. Azul 4118, livre táxi via Índia, ponto 0018, 1195, ajuste ótimo 1097. Ok, livre táxi via Índia, no ponto 0185, Azul 4118, 1017 ajuste. Salvador, Xenia 6355, tá no 612, depois pega o acionamento. Xenia 6355, autorizado, Xenia, que pode contar. Salve, táxi. Salvador, boa tarde, Azul 4118, pronto, ponto 0 da 0. Azul 4118, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, Azul 4118. Papatango Romeu Juliette Romeu, no solo ao 08, livre táxi, via Papá até o Pátio 5, frequência livre no corte. Táxi, Juliette, Romeu 620. Romeu 620. Observe a aeronave da companhia, finalizando o pushback no 05. Com segurança, ingresso Juliette até o portão 02. Juliette até o 2, Juliette 020. Papa 28 Bravo no pátio 5. Após autorizado o táxi, reposte no ponto de espera da Papá, Vitor Kilo Delta. Ciente, Romeu Juliette Romeu, boa tarde. O Eco Delta Fox para informação, dois tráfegos final da 10. Prepare provável espera final de 3 milhas da 17. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 2789, final ILS X-Ray, baixou e travou visual com a 10. Azul 2789, continue a aproximação, Embraer da companhia iniciando rolagem agora, pistão no 0, aguarde pista livre, Azul 2789. Aguardando pista livre, 2789. Azul 82, autonomia de 2 horas, 59, pistão 0. Confirmou o Gol 9738? Campinas, Terra Bravo, Quilo Papá. Gol 9738, autorizado táxi, Apache 1 no Índia, ponto 0 no 012, 1195, ajuste altíssimo no 097. Apache 1 no Índia, ponto 0295, ajuste no 097. Uma boa tarde. Azul 2789, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 07 nós. Livre pouso, pistão no 0, 2789, Azul. Azul 41118, decolado 09, controle 119.8, tem um bom voo. 1198, obrigado, uma boa tarde. Torre, boa tarde, 6918 da Azul, 4 milhas externas. Azul 6918, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. Guarda 6918. Salvador, boa tarde, Gono 738, ponto de espera, pistão 0. Gono 738, ciente, mantenha o ponto de espera. 5:40, Galeão. 635, autorizado o site, via Baixo Luísa, ponto 0 no 0. Salvador, 3155 para o pushback e estacionamento no 09. 3155 está autorizado, pushback, reporte pronto, táxi. Autorizado, reporta ataque, seu 3155. Posição 9 no solo aos 1-2, libera a direita, solo 1-2-1 no decimal 1. Afirma, liberando a próxima intersecção à direita, solo 1-2-1-1, 2789. Romeu, Golf na Aerostar, livre acionar, chame pronto para o táxi. Para pronto para o táxi, beleza. Gente, Alfa Kilo, pátio 3, a posição é a 3, Romeu, azul 279. Do 6918, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 08 mais. Ele pouso, pistão no zero, 69, 18. Tango Eco Delta Fox no solo aos 1-3, qual o pátio? Aí está. Prossiga o táxi em frente, ultrapasse a Papá, realize o 1-80 e aguarde para ingresso no pátio 5. Papá Tango Vitor Kilo Delta, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7. Tango Eco Delta Fox, autorizado, táxi, Papá, Pax 5. O 1738, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Aqui mantém 1-0. 6918 no solo aos 15, libera a direita, chama solo 121 no decimal 1. 211, liberar. 692. Receba, Salvador, boa tarde, Oxenai 6355 com o número 2. Oxenai 6355, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mas é, na espera. Papatango Vitor Kilo Delta, autorizado a decolagem pista 1-7, um vento 1-60 graus, meia dúzia de nós. Solo, Janela 3-1-4, posição 8 para funcionamento. Janela 3-1-4, aguarda, número 2 de sucesso. Agora, número sequência é o 6314. Tango Vitor, Kilo Delta, decolado aos 1-6. Chame agora o controle, 1-1-9, decimal 8, tem um bom voo. Controle, 19-8, obrigado, boa tarde. Salvador, o 3155 para o táxi com 185 a bordo, 3:36, Alcana Galeão. Seu 3155, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, conquistar 10 Torre, 1895, ajuste ao time 1017. 1017, autorizado táxi, Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, reporta a torre em desejo, 11895, 3155, boa tarde. Chame 6314, sol. Prossiga 6314. Sim, que o advogado liberar a retaguarda, está autorizado o feedback, reporte para o táxi. Após o Santa liberado, chama para o táxi 6314. Salvador 3235. informação November, autorização confirma. Fica 3835, aguarde cópia. Guardando totalmente pronto na posição 10. 6355, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinha, mantenha no zero, você na 6355. Juliette, portão 01. Após a passagem, Juliette pro 01, azul, 698. Uno 738, decolado aos 18, controle agora ao 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, boa tarde, 738. Xanay 6355, autorizado a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Iniciando, Xanay 6355. Oi, Salvador, está 3155 no ponto de espera, pronto, boa tarde. 3155, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Aliás, manter não no zero, está 3155. 314, está pronto para o saque, temos 111 a bordo. Autonomia alternativa, 6314. Autonomia de 0312, alterna Recife. Às vezes no quadro, autorizado, faz, seria a parte 1, no